Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio Bilu. Este, quem vos fala, é o Calaveira, está comigo aqui. Esse que eu tenho lá minhas dúvidas se veio da Terra mesmo, de onde que veio. É tão pitoresco que eu fico às vezes me perguntando se ele realmente é parente meu ou se ele é tipo um Starman. Eu ia falar Rayman, mas ainda bem que eu corrigi na minha mente. Mas eu, é Starman, Miote. E aí, galera, esse filme foram 7 vezes no cinema. Eita, Miote. 6 quando era criança. Caraca, parabéns. E está comigo aqui também... Você sabe que o Brunão fez participação nesse filme, né, Miote? Fez? Fez. Sabe quem é ele? Não. A Nave. Tô que pariu. Falou magrinho. Ô, sou tesudo. Mais previsível do que nunca. ET, telefone, minha casa. Imagina se o ET tivesse vindo no Brasil. A merda que ia ser, a velho, dos anos 80. A merda que ia dar, né? Ainda mais de 82. Nossa senhora. Ele ia ter que comprar uma linha telefônica. Você quer ligar pra onde, ET? Minha casa tá maluco? Como não poderia de ser, hoje vamos falar de mais um clássico chamado ET, o extraterrestre. Pelo menos, dessa vez, eles não inventaram moda. Tipo, ET, o amigo que veio do espaço para ajudar as criancinhas. O amigo das estrelas. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre este filme muito legal e também estamos comemorando o aniversário de 4 anos do Jurassic Cast, né, crianças? Por isso que nós estamos aqui falando hoje sobre esse filme tão emotivo. É verdade. Então, vamos lá, vamos de John Williams, vamos de ET e tome de trilha sonora na cabeça de vocês, né, Miote? Pelo menos essa trilha agora é boa, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Extraterrestre, Miote. O quê? Não é possível, né? Sério mesmo, Miote, que depois de 4 anos... Bom, isso aí não precisa, não. Não, mas olha só, eu quero saber se você consegue, vai lá. Depois de 4 anos, jura que você ainda se faz de sonso. Não, faço, mas pensei que isso aqui não precisava. Sempre precisa. E dessa vez eu vou te ajudar, porque essa aqui é muita proparoxítona, então tu vai se lascar. Aí pode ser em inglês mesmo, pode ir, vai. Manda em inglês, vai. E ó, Miote, não pode ser ET, é em inglês. ET. It, não, Miote. Não. Esse aí é outro filme. É o do palhaço que mora no bueiro. It. Aquele é It, pô. Esse é It. É, e o que você acabou de falar? Repete aí, produção. It é uma coisa, It é outra. Ah, meu Deus, vai. It the Extraterrestrial. Olha aí o Miote, rapaz. Muito bom. Eu vi 6 vezes no cinema, pô. Tudo que o Miote vai falar hoje vai ser... Eu vi 6 vezes no cinema, pô. Ou foi uma certa alguém lá de Fortaleza que passou a semana inteira te ensinando a falar isso aqui? Treinando, né? Fala direito, senão não vai ter peitinho no Skype. Fala direito. Aí, Miote, é assim. sim, internet. Depois que a Lorena entrou na vida do Miote, Miote tá falando português, tá comendo bem, comendo verdura. Miote tá usando garfo, coisa que nunca fez. Parou de comer na panela. The Suggestion, de 1982, a incrível história de amor entre um ET e uma criança meio gay. Não, cara, não fala isso. É sim, isso. É sim. Não é, ué, é não. De jeito nenhum, cara. Ela é uma criança solitária, sozinha, que não tem amigos. Não tem amigos, não tem a figura paterna dentro de casa. Tudo foi construído pra isso, sacou? Pra esse momento, assim. Algo me diz, meu, acho que o Brunão vai chorar que nem uma menininha nesse programa de hoje. Não sei se eu vou chorar no programa. Pô, eu já chorei vendo filme hoje, porra. Mas no filme eu choro do começo ao fim, cara. Ah, velho, sabe saber? Pior que eu também, bicho. Aquela parte lá do vou embora. Não, é foda, aquela parte ali é foda. Dirigido por Steven Spielberg. Quando Steven Spielberg ainda sabia dirigir alguma coisa, né, cara? Eu tenho pra mim que ele ainda sabe, ele só não quer. Ele só não quer, ele tá preguiçoso. Tá com a vida ganha. A gente já sabe que dirigir um filme é trash. É pedreira. É pedreiro demais. Você fica um ano, dois anos envolvido nesse negócio. Você é o diretor, tudo depende de você. É pesado, então assim, eu acho que ele ainda sabe, eu só não acho que ele quer. Tanto que as últimas produções dele é só ele como produtor, né? Ele nunca mais meteu a mão em nada. Acho que o último filme que ele dirigiu mesmo foi aquele do cavalo lá. Teve o Lincoln também. Pra esse ano ele tá com um filme programado, que é um filme com o Tom Hanks, um filme sobre espionagem na Guerra Fria. Parece que vai ser interessante, pô. É o Ponte de Espiões, vai lançar esse ano. Isso, com o Tom Hanks, cara, porra, tem muito potencial, né? Ele ainda tá com os outros filmes engatilhados aí, inclusive Indiana Jones 5, ainda sem data. Eu não sei se vai ser o 5 ou se vai ser o reboot. Ainda especulação, mas a gente já falou do Spielberg aqui quando a gente falou de Indiana Jones. Já fizemos 3 programas, o link aí no post. A gente já falou sobre Tubarão e a gente já falou sobre Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Falou também de Jurassic Park. É um puta diretor, assim, eu sou muito fã do Spielberg. Acho ele um cara sensacional e acho que ele, nos últimos anos, assim, a carreira dele tem tido altos e baixos, assim. Fez alguns filmes, assim, que você fala, poxa, Spielberg, cadê você, né, cara? A gente sente falta do Spielberg, às vezes, né? Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, sabe? Porra. Guerra dos Mundos, eu acho muito fraco. O próprio Inteligência Artificial, ele é um filme que eu até gosto, mas muita gente criticou. O próprio Amistade, mas eu acho que vale a pena a gente falar de filmes bons do Spielberg, assim, filmes excelentes. A gente já falou de vários, vamos falar agora do ET, mas existem alguns que a gente precisa mencionar aqui, que eu nunca sei se a gente vai algum dia passar por eles, mas acho que a gente tem que tocar aqui. Pô, ele é um cara que fez Império do Sol, que é um filme massa. Império do Sol é demais, pô. Esse filme é muito bom. Cara, esse é um filme de chorar o filme inteiro também. A continuação Império dos Sentidos é melhor ainda. Além da Eternidade também é um filme muito legal. Assisti essa semana, a Massa quis assistir, eu botei pra ela assistir. É um filme bem ruimzinho, viu? Vou falar pra vocês. Ele foi eleito o pior filme do Spielberg. Não, o pior filme do Spielberg é o 1941, cara. Considerado o 1941 mesmo. Mas ele fez Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que a gente gosta muito aqui. É uma diversão, Sessão da Tarde, total, né? Total, Sessão da Tarde. A Lista de Schindler, que, porra, é sensacional. Esse, pra mim, tá no meu top 10 de melhores filmes de todos os tempos, cara. Esse é, cara. E é triste, velho. O filme triste, cara. Esse aí eu acho que sai esse ano ainda, hein? Eu espero que saia esse ano, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um Jurassic Cast dele. O Resgate do Soldado Ryan, velho. É outro filmaço de Segunda Guerra Mundial. Minority Report, eu acho um filme legal, acho um filme bacana. Prenda-me Se For Capaz, também é um filme muito divertido. Terminal também, uma comédia divertidíssima também. O Munique eu nunca assisti, mas dizem que é muito bom. Não, é bom. Um filme de espionagem. Não, pelo contrário, ele é muito ruim. Eu nunca consegui terminar o Munique. Algumas pessoas reclamam do Spielberg a partir do Inteligência Artificial, que ele foi tendo altos e baixos. Os Aventuras de Tintim não é filme, é desenho animado, então, ok, foi filmado com atores reais e tudo, captura de movimento, mas pra mim é desenho animado. O Cavalo de Guerra é um filme assim que eu até curti, achei bacana, mas não é nada demais. O Lincoln eu não tive saco de ver. O que eu acho fantástico do Spielberg é que na juventude dele, cara, ele trabalhava assim... Era todo ano, né, era cara? Era todo ano, cara. E não era só filme, não era só direção, era produção também e era roteiro também, cara. Ele usou essa época da vida dele, da juventude, pra botar tudo que ele tinha na cabeça, cara. Ele produziu Febre de Juventude, historinha dos fãs dos Beatles, né? É bem Sessão da Tarde esse. Poltergeist, original, agora vai sair uma refilmagem. Produtor executivo de Gremlins, produtor executivo de Goonies, produtor executivo de Volta pro Futuro, produtor executivo de Enigma da Pirâmide, produtor executivo de Um Dia a Casa Cai, produtor executivo de Um Hóspede do Barulho, veja só, Viagem Insólita, Te Pego Lá Fora, Milagre Veio do Espaço, Um Assilado pra Roger Rabbit, Busca do Vale Encantado, Cabo do Medo, velho, Aracnofobia, Gremlins 2, Tiny Toon, cara, o cara produziu Tiny Toon, que é um dos melhores desenhos animados de todos os tempos, cara. Esse monte de filme assim também dele, não é que ele tá lá de produtor, né? É porque o estúdio dele era Amblin, né? Que era Amblin o nome, né? É, Amblin, é. E também teve depois a DreamWorks, né? Claro, mas é o tipo da coisa, assim... Ele tá lá. Ele tá como produtor executivo, foi ele que botou a grana. Ele provavelmente leu o roteiro e aprovou essa porra. Máscara do Zorro, Pink Cérebro... Todos os MIBs são dele também. Animaniacs, cara... A gente tem que respeitar esse cara muito, velho. Muita coisa tá indo no cinema por causa dele. Exatamente. O cinema que a gente conhece, o cinema que a gente gosta de ver, deve muito a esse cara. E a gente deve muito a esse cara. E vou te falar por quê. Principalmente por conta do ET, cara. Como é que surgiu o projeto do ET, assim, a história, o filme? Como é que surgiu essa vontade do Spielberg de criar essa história? Ele falou que desde a época que ele estava fazendo Contatos Imediatos, ele já pensou nesse filme do ET. Só que ele pensou como? Ele queria fazer um filme que mexesse com a família, porque os pais tinham se separado quando ele era criança, e queria também fazer coisa sobre alienígena. Então ele conseguiu juntar as duas coisas num filme só. Ele mesmo fala que da carreira dele toda, é o filme mais pessoal, que conta meio que a história dele ali. Porque ele não tinha amigos, não tinha nada, chegou esse ser de outro planeta, né? Seria um amigo dele e os pais separados, né? Só que contou a história, né? Assim, escreveu um pedaço da história pra roteirista desse filme, que é a Melissa Mattson. Ela começou a roteirizar o filme e ele ficou maluco. Pô, é isso que eu quero. Ela é uma das responsáveis pelo ET também ter dado certo. Ela foi contratada exatamente porque ela já tinha feito um filme de sucesso que era de amizade de uma criança e um outro ser, que é o Corcel Negro. Ela é a escritora do Corcel Negro. É a amizade de uma criança e um cavalo. É um amigo do menino. Foi o primeiro dela, né? É o Cavalo de Fogo para Homens, né? É o Cavalo de Fogo para Homens, exato. E aí o Spielberg contratou ela exatamente por conta já desse passado que ela teve aí. É, ela fez pouca coisa, né? Nem tem tantas coisas assim como roteirista, né? Não, não tem. Tem o ET, o Corcel Negro e aquela Chave Mágica. Agora, eu acho que o grande sucesso do filme também se deve a mais outras duas pessoas. Uma delas se chama Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy é produtora, hoje já muito mais conhecida, mas ET foi o primeiro filme dela, cara. Quem é Kathleen Kennedy hoje, Miotti? Ela é presidente da Lucasfilm. Exatamente. O George Lucas, quando foi se aposentar e vender a Lucasfilm para a Disney, escolheu ela como presidente da Lucasfilm. É engraçado, até agora na última Star Wars Celebration, que aconteceu mês passado aí lá em Anaheim, e ela tava lá no painel e ela falando que o George chamou ela para conversar um dia num restaurante em Nova York pra almoçar, e aí falou: olha, eu te chamei aqui porque eu tô me aposentando. E ela pensou na cabeça: ah, ele vai querer indicação pra quem vai ser o presidente da Lucasfilm. E aí ele falou: não, eu quero que você seja a presidente da Lucasfilm. E ela disse que ela ficou assim, abismada com aquilo, sabe? Nossa, nunca imaginei que ele fosse pedir aquilo. E achei engraçado ela contando isso, porque ela é uma pessoa, cara, que tem no currículo como produtora todos os clássicos dos anos 80, todos dessa turminha aí do Spielberg e do George Lucas, etc, do Zemeckis. Ela também tá, ela é uma pessoa que tá intrinsecamente ligada ali àquela galera, e eu acho que ET tem muito da Kathleen Kennedy, porque tem aquela questão da mãe, a mãe ali como uma figura central que quer bem aos seus filhos, mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar pra tomar conta deles, sabe? É uma mãe solteira. Eu não sei como é a vida pessoal da Kathleen Kennedy, sabe? Mas eu enxergo que a Kathleen Kennedy sempre aposta em filmes que são pra família toda. Tirando, sei lá, o Cabo do Medo e pra Poltergeist aqui. Quando é um filme aventura, sabe, assim, ou uma ficção científica, uma coisa assim, é sempre uma coisa pra família toda. É sempre uma coisa que a gente diz: puxa, que bacana. Por exemplo, foi ela responsável por trazer para os Estados Unidos Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, que é o filme fantástico lá dos estúdios Ghibli, do Miyazaki. Assim, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, eu acho. Ela é casada com outro produtor, que é o Frank Marshall, que também é produtor de um monte de filme do Spielberg também, né? Me admira ele não estar envolvido aí com os Star Wars da vida. E a outra pessoa, Rodão, que eu tenho certeza que você ia falar, é o John Williams, né? Porque eu acho que se não fosse a trilha sonora dele, esse filme não seria nada. Com certeza não seria a mesma coisa. Tem muita coisa que você vê no filme que não tem fala nenhuma. Só a música tocando ali, te emocionando, contando pra você até a história. 89% do ET é a trilha do John Williams, cara. Porque o tema que ele pegou pro filme, pro personagem e pras aventuras ali do Elliot e do ET na Terra, ela é algo assim de outro mundo. A gente já falou aqui várias vezes sobre John Williams. Ficar batendo na mesma tecla ia ser meio babaca da nossa parte. A gente não precisa ficar falando sobre mais ainda sobre John Williams. A gente precisa falar algumas coisas sobre essa trilha do John Williams, mas uma curiosidade que eu achei sensacional, cara. Tava assistindo um documentário sobre como foi o John Williams fazer essa trilha, né? Ele foi contratado, Spielberg falou como é que era o filme, a história do menino e tal, não sei o que, eu preciso de um tema do ET. E aí o John Williams foi e compôs a trilha do tananananana e foi mostrar pro Spielberg, mostrou no piano e tal. Tem cena no documentário dele mostrando isso no piano e o Spielberg com cara de mongol. É mesmo. Com cara de abobado, como, sabe? Tipo, ah, meu Deus, é perfeito. Feito esse cara. E aí o que eu acho interessante é que depois mostra eles fazendo a gravação da trilha e como é que funciona isso no cinema de Hollywood, né? O filme tá pronto, basicamente, tá pronto ou tem pelo menos um rough cut, né? Um corte seco. E aí eles passam as cenas que vão precisar de trilha sonora junto com a orquestra. Fica um telão e a orquestra tá ali no estúdio pra gravar e eles tocam no ritmo do filme pra poder casar junto com o filme. Ou seja, o filme já tá pronto, tá editado, sempre foi feito dessa maneira, até hoje é feito assim. E aí, cara, eu achei interessante porque tá lá o documentário mostrando como é que eles estavam lá na cena de gravação e tal, inclusive o Spielberg tá filmando um documentário e o John Williams tá todo sem graça lá, até faz piadinha lá. E aí, cara, ele conta que ele tava passando por um pouco de dificuldade na hora da gravação, junto com a orquestra, porque eles não estavam conseguindo encaixar a música da cena final, que é a despedida do ET pra ir embora e tal. Ele tinha composto a música, mas ela não tava cabendo no tempo do filme. Então eles estavam tendo que, às vezes, ralentar alguma música, né? Ficar mais devagar, às vezes espichar mais alguma coisa, alguns acordes ficarem mais longos e não tava andando a parada. E aí que o Spielberg virou pra ele e falou assim: ô John, vamos fazer o seguinte, vocês tocam do jeito que você compôs e depois eu edito a porra do filme. Caralho, velho, como é que pode isso, né? Não é, velho? E aí o John Williams no documentário, acho muito engraçado que ele fala assim: isso não é uma coisa muito comum de acontecer. A orquestra tem que se adequar ao filme, já tá pronto basicamente, né? E aí o Spielberg falou: cara, a sua trilha é tão sensacional que eu não posso fazer isso com ela, então eu corto um pedaço aqui, outro ali e fica do jeito que você fez. E pra mim é a melhor cena do filme, a sequência final, cara. Tem 15 minutos aquilo ali, de música sem parar. Desde o começo, onde eles roubam o ET, até chegar, entregar o ET na nave, tudo, tudo aquilo ali, cara, é obra-prima, cara, não tem outra palavra pra definir. Não é à toa que o nosso querido John Williams ganhou o Oscar de melhor trilha sonora por conta do ET. A maioria dos filmes, eles ficam na memória e no gosto das pessoas de não perderem seu status de filmes bons, filmes excelentes, filmes tocantes, por causa da trilha sonora. A gente vê isso com Star Wars, por exemplo, que tem falha de tudo quanto é lado, mas continua sendo um filme adoradíssimo. E eu atribuo isso principalmente à trilha sonora, que é impecável, do John Williams. E temos agora o ET também. Você percebe o peso do tempo sobre o ET, seja pelos efeitos visuais, seja pelas versões remasterizadas aí que o Spielberg que já lançou, tirando escopeta, botando rádio. Eu acho que esses filmes, eles tendem a ter esse patamar, cara, por causa da trilha sonora. A gente tava falando antes de entrar, o Bruno tava mostrando pro Miotti a atração lá do Universal Studios, a atração do ET, que é uma atração bem antiga, mas ela é bem antiga mesmo, né, Bruno? É dos anos 80 aquilo ali, né? Sim, é da inauguração do parque aquela. Se não me engano, 1994, talvez um pouco antes. Ela foi feita pelo próprio Spielberg e, cara, tem uma coisa que não fica ruim em hora nenhuma na atração, que é a trilha sonora. É verdade. É uma atração até bobinha, tá o link aí no post de um videozinho no YouTube, é um pouco escuro e tal, mas vai dar pra você ver. A atração se divide em duas partes, você tá como se estivesse voando com o ET por cima da cidade, fugindo dos policiais, e a outra é quando você tá no planeta dos ETs, que aí descamba pra, sei lá, Montanha Encantada do Hopi Hari, e virou uma loucura aquilo ali, virou uma bosta, ficou uma palhaçada. Mas mesmo assim você ainda tem a trilha sonora do John Williams, que cara, na hora que você tá passando por em frente à lua, que seria aquela coisa que você vai passar em frente à lua com o ET, cara, que dá uma emoção tão grande, não tem como, cara. A trilha sonora, ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo. Por isso que, muitas vezes, alguns filmes que não têm uma trilha sonora tão boa ficam datados ou tão rápido, ou perdem o seu patamar de status cult ou status apreciado, né? Eu gosto muito do ET, e eu atribuo isso 90%, como a outros filmes, à trilha sonora. Porque, cara, a trilha sonora do John Williams nesse filme, ela dá uma coisa de outro planeta. Das trilhas sonoras do John Williams, a mais emocionante eu acho essa. A segunda é a da força, quando o Luke tá olhando lá pros três sóis lá e fica lá, senhoras e senhores de John Williams, entendeu? Que é aquela outra parte também que é maravilhosa. Essa do ET é, indubitavelmente, a mais emocionante. Na hora que as crianças decolam e sobe essa trilha sonora, não tem como você não se apaixonar por tudo aquilo ali. Você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. Esse filme, principalmente, tem uma sensibilidade muito grande na parte dos detalhes, que eu acho que é o que compõe toda a magnitude do filme inteiro. O filme em si, ele traz só mensagens positivas, cara. E isso, hoje em dia, é tão difícil, cara. Sem ser forçado. O filme tem coração, cara. Tem isso, tem. Eu acho que é isso que faz a diferença, cara. O filme foi feito com muito carinho por todas as pessoas que estão envolvidas. E ele é hoje fruto do trabalho dessas pessoas que se dedicaram e fizeram tudo aquilo com amor. O filme teve uma bilheteria mundial de 792 milhões e chegou a quase 800 milhões de dólares. Uma bilheteria bem expressiva, principalmente para a época. Concorreu a filme, fotografia, direção, edição, roteiro e ganhou efeitos especiais, trilha sonora, som e efeitos de som. Cara, são 9 Oscars. Eu acho que é um filme mágico. Se ele fosse feito hoje, ele ia ser, infelizmente, um fracasso retumbante. Porque ele não trata o espectador como um imbecil. Ele não precisa ficar explicando toda e qualquer cena maldita. Ele simplesmente mostra, e se você entendeu bem, se você não entendeu, cara, assiste de novo. Tem muita cena ali, muita coisa ali que fica no subentendido. Hoje, eles iriam perder um tempo imenso explicando como que o Elliot e o ET estavam conectados e um sentia o que o outro sentia. Mas aí eu tenho que defender os estúdios, porque isso não é só culpa deles, isso é culpa dessa sociedade de merda que nós estamos vivendo isso. Hoje, com esse esse públicozinho de merda que vai ao cinema, que está debatendo até hoje do porquê que o Batman saiu do buraco do tatu, e eu falo isso até hoje, porque é uma das coisas que as pessoas mais reclamam naquele filme, eu acho isso uma idiotice. Aí fizeram um filme cheio de mumbo jumbo que existe, que é o Interestelar, ninguém entendeu porra nenhuma, e aí falaram o quê? O filme é ruim. Sendo que muitas pessoas não entenderam porra nenhuma. E o filme faz exatamente o que essas pessoas querem. Explica tintim por tintim, teoria, fala sobre o buraco negro, e as pessoas não gostaram porque não entenderam. Mas isso aconteceria, como você tá falando aí do negócio do ET, por causa disso. Porque o babaca que vai no cinema hoje, que quer se achar todo mundo crítico de cinema, a gente nunca fez isso, não adianta mandar e-mail falando que a gente fez, porque a gente nunca vestiu a carapuça de crítico de cinema no Jurassic Park, até porque nós não somos. Deus me livre ser crítico de cinema. O Vale a Pena da Pena nunca foi uma análise crítica de cinema. Aquilo ali é muito mais uma recomendação e uma desrecomendação, é isso que o Vale a Pena da Pena é. E é por isso que esse tipo de filme não daria certo. Porque o público hoje em dia, ele não aceita fantasia, ele não aceita fantasia. Você pode dizer o que você quiser, você pode entender, interpretar aquela ligação do Elliot com o ET da forma como você quiser. Você pode achar que os espíritos deles se uniram, se você for uma pessoa religiosa. Que é uma magia do ET. Que é uma magia do ET, que aquilo ali é um elo mental, que o ET vem de uma sociedade onde, na verdade, eles são seres singulares, mas eles vivem numa, como se fosse numa grande malha de pensamentos, todos estão conectados com todos. Não importa você saber por que que o ET se conectou ou como se conectou com o Elliot, por que que um sente, o outro sente, o que um faz, o outro faz e repete. Porque, na verdade, o que rolou ali foi simplesmente uma muito forte amizade. São poucas as grandes amizades que a gente tem na vida, velho. Você, por exemplo, com a Márcia, hoje vocês são casados, mas eu tenho certeza que vocês são muito amigos. Hoje, a pessoa, pra ter uma esposa, pra ter um parceiro, antes de tudo, cara, tem que ser amigo, velho. É por isso que, assim, eu não consigo entender a pessoa que fala, ah, não, não quero namorar você porque você é meu amigo. Eu não quero perder a amizade. Isso nunca entrou na minha cabeça, porque antes de ser marido e mulher, antes de ser namorado, você tem que gostar de ter coisa em comum com aquela pessoa e ser amigo, cara. E o que que os dois tinham em comum? Os dois não tinham os pais, cara. O ET foi esquecido, foi deixado pra trás num planeta hostil, porque quando ele chega, é numa situação hostil, que ele começa a fugir lá dos agentes lá do governo, que estão procurando ele. A nave vai embora e abandona ele, cara. Você imagina um dos piores traumas de uma criança, cara, é ser abandonada pelos pais, velho. E o Elliot, ele já tá tendo que se acostumar a ter sido abandonado pelo pai, cara. E não só ele, mas o irmão e a irmãzinha, e a própria mãe. Isso rola em papos ali entre a família, e é muito sutil, sem ficar martelando 500 vezes, numa cena muito simples, uma cena muito real e bem escrita, onde eles estão lá na mesa do café, e aí, ah, eu vi o bicho de novo, não sei se é um coiote, não sei o quê, e a mãe e o irmão estão duvidando, a irmãzinha também e tal, todo mundo fazendo troço em cima do moleque, e ele fala, meu pai ia acreditar em mim. E aí todo mundo fica com cara de cu, velho. Outra vez que rola o diálogo do Elliot com o irmão, eles estão na garagem procurando as coisas que o ET precisa pra fazer lá o telefone pra ligar pra casa. E aí eles encontram o quê? Uma camisa do pai, velho. E aí entra de novo a história do pai. Então, os dois estão conectados e se conectaram num momento em que ambos estavam passando por um mesmo trauma. E é isso que transforma o filme numa coisa maior, entendeu? O foco não é esse. O foco é levar o ET pra casa. O foco é esse, é salvar o ET. Mas, o que tá ali no subtexto, sabe, é isso. E aí, os dois se conectam dessa forma, então o que um sente, o outro também sente. O ET tá lá em casa, ele vai na geladeira, faz uma bagunça, bebe, e aí o Elliot fica bêbado no colégio, o Elliot resolve soltar lá os sapos e faz uma bagunça do cacete, o ET vê um filme onde um cara beija uma mulher e lá no colégio o Elliot beija a menina, sabe? Eles estão conectados até o final do filme, e aí é outra parte que eu acho fantástica, o Spielberg não explica por que que o ET desconecta do menino. Esse final pra mim sempre foi um mistério, eu nunca entendi esse final. Ótimo! Por que que o ET começa a ficar doente, aí ele desconecta do garoto e fica bem. Eu nunca entendi esse final, cara. O que eu acho é que ali, por exemplo, eles foram lá na floresta, mandaram a mensagem. O que eu consigo entender, e isso que eu acho bom, você não precisa ter uma explicação. O importante não é a explicação. O importante era a jornada. E pelo que eu entendi, o ET, ele tinha alguma relação com água, ou com frio, com alguma coisa de temperatura. Tanto que no começo, que ele tá lá na coisa, ele se joga dentro da banheira. Essa cena excluída. Na verdade, foi colocada na versão de 2002. Eu acho que essa cena ela é importante. Eu acho que ela só não foi colocada na versão original porque o boneco ali tava muito feio. Essa cena foi feita com efeitos digitais, né? O ET era digital. Pois é. Essa cena eu acho ela muito importante, que o ET se joga dentro da água e ele fica dentro da água meio que respirando embaixo d'água. E aí tem um outro momento lá na parte onde o ET some, desaparece, o Elliot volta pra casa, eles já estão preocupados, já chamaram a polícia e tal, e o Elliot aparece e pergunta, cadê ele? E o irmão vai buscar o ET, vai procurar o ET, e quando ele acha, o ET tá lá com a coloração toda diferente, bem doente, e ele tava deitado em cima de um córrego. Então ele foi procurar a água, foi procurar alguma coisa de temperatura da água, alguma coisa assim. Ele não precisa explicar, fica no subentendido. E aí, o que eu acho que acontece? Quando o ET vai e ele começa a ser analisado pelos cientistas e não sei o que, os médicos e tal, inclusive aquela cena interessante que o Spielberg contratou médicos de verdade pra aquela cena, que ele queria sentir aquela sensação de emergency room mesmo, sabe, de ER. Tanto que eles falam que foi a primeira vez que foi feito em algum filme, alguma série, cena com médico mesmo, nunca foi feito isso antes. E aí eles começam a analisar o Elliot e o ET, e estão lá tentando cuidar dos dois, as ondas cerebrais começam a se desconectar. É como se realmente o ET estivesse morrendo. O ET morre, se desconecta dele, e aí eles botam ele numa câmera de congelamento. Trocaram a temperatura, ele foi para um ambiente onde ele podia se recuperar. E aí ele, abre aspas, ressuscita. E outra, isso também tem a ver com aquela questão da jornada do herói. O herói precisa morrer para depois retornar mais forte, para cumprir o seu objetivo. Você compra a amizade dos dois de uma forma tão grande que, por mais que fique estranho não explicar, no final... não interessa. Agora essa coisa do por que não importa? Porque não importa saber da onde que vem, pra onde de vai. De onde vem os poderes mágicos do ET. Porque a história não é sobre a biologia isso, do ET. Isso, exato. A história é sobre uma relação inocente entre uma criança e um ser de outro planeta. Que pode ser uma criança também. Isso, e eu acho que era. Tanto que no começo ele meio dá uma chorada lá, quando o pai e a mãe vão embora e ele tá fugindo dos caras. Ele tem uma vozinha que parece um choro de criança, cara. É uma criança que se perdeu no supermercado. E o pai e a mãe foram embora. No caso aqui, porque estavam com medo de serem descobertos por conta de serem seres extraterrestres. E acabam deixando o menino para trás. E o menino tem que se virar para poder voltar. Eu acho que o filme ele começa de um jeito muito sinistro. E isso é reforçado pela trilha sonora. E isso é que eu achei mais legal. Porque o filme ele tem três momentos, eu diria assim. O começo, onde ele é muito sinistro, muito suspense. Você não vê o ET de uma forma completa. Você só vai ver o rosto do ET quando o ET entra no quarto do Elliot. Na verdade, vê antes. Naquela hora lá que um se assusta com o outro. Tá, tudo bem. Mas é muito de relance. É bem rápido. Eles até mudaram na versão de 2002, que não gostei. Sim, botaram uns bichos digital lá. Isso é o pior da versão de 2002, né? Mas o que eu acho interessante é que, sim, você só tem familiaridade com o ET no momento em que o ET já faz parte da casa do Elliot. Até antes disso, na floresta, você não vê a cara do ET, você vê mão, você vê pé, você vê aquele coração que brilha e que faz um barulho, que é muito interessante, né? Tem um som diferente, assim, fascinante até. E aí o ET, ele aparece de relance quando o Elliot vê ele, e depois tem uma cena que é muito assustadora. Eu sei que muitas crianças, inclusive, se assustaram com essa cena, porque ela é muito sinistra, que é quando o Elliot fica lá do lado de fora, perto lá da casinha lá de ferramentas lá do fundo, né, aquela casinha, e esperando ver se o bicho aparece, e quando ele aparece, é um anão vestido e ele tá contra a luz, e cara, aquilo dá um certo medo. A trilha, nesse momento, ela não é de medo, não é uma trilha de terror, mas é uma trilha de suspense. E aí, a partir do momento em que o Elliot consegue levar o ET pra dentro de casa, ele se torna ali o melhor amigo, ele se torna da família. E aí, a gente tem o segundo momento do filme, que é o ET descobrindo a Terra e a gente descobrindo o ET junto com o Elliot. É a parte mais infantil e inocente do filme. filme, que eu acho, né? Que é a parte onde ele vai mostrar os brinquedos pro ET, os dois se conectam, o que um sente, o outro sente, e aí o Elliot vai explicar as coisas pro ET, e o ET faz aquela cara de que não tá entendendo nada. Aí o Elliot vai pra escola, o ET fica sozinho em casa, começa a fazer um pandemônio, a gente ri, que ele fica bêbado, bate na parede, cai no chão, se arrebenta, e o Elliot sente as dores. Essa cena ia dar tanta merda se fosse hoje em dia, pois velho. Pois é, cara. Nossa, mas como assim o Spielberg está mostrando uma criança bêbada? Nossa senhora, caralho, isso ia dar tanto problema, velho. Não, não só isso não. Céu. No começo do filme, quando os garotos estão jogando, tem um cigarro aceso. Tem. Um daqueles moleque ali tava fumando. Tão fumando, mas não mostra fumando, mas o cigarro tá lá de algum deles. Isso, inclusive tá mó fumacê ali naquele. É. Inclusive eles estão jogando RPG, Dungeons and Dragons. E aí a segunda parte é isso, é essa descoberta um do outro, os dois se descobrindo ali, um como, puxa, eu tenho um novo amigo, e meio que usando esse... Eu acho que de forma inconsciente, claro. E isso não é explicitado no filme em nenhuma hora. Ninguém fala assim, ah, ele está usando a figura do ET para substituir a falta da figura paterna. Não, não tem isso. Mas é, ele não tinha amigos. Os amigos dele eram os amigos do irmão. E que mesmo assim ignoravam ele fortemente, né? Falava um bullying pesado ali. Na escola ele não tem amigo nenhum. Era uma criança problemática, era uma criança que estava sofrendo. E outra, ele é o filho do meio. Diz que o filho do meio sempre sofre mais, né? Ainda mais numa situação como essa, sabe? E é tudo muito sutil, cara. Não é explicitado em momento nenhum. Você pode tirar as suas conclusões. Pode ser que eu esteja falando água aqui, sabe? Tipo, pô, o Brunão tá falando merda. O Brunão tá querendo ver a arte onde não tem. É só um filme infantil. Não sei, cara. A minha interpretação é essa. Como alguém pode interpretar que a relação dos dois era uma relação de, sei lá, pedofilia ou zoofilia, sei lá, pode interpretar de qualquer jeito, cara. E aí a terceira parte do filme é a missão de voltar o ET pra casa. A partir do momento em que eles vão ali pro Halloween, instalam lá a máquina, e aí o ET consegue fazer contato, morre, ressuscita, jornada do herói, e aí ele sentiu, provavelmente telepatia, que a gente também não sabe explicar, que os pais estão voltando, receberam o sinal e estão voltando pra buscar ele, vai ser lá no mesmo lugar, e vamos lá, temos que levar o ET pra casa, bota ele na bicicleta e vambora. E aí aquele negócio de sessão da tarde, a molecada e tal, andando de bicicleta, trilha sonora de John Williams atrás e tal. Quem nunca quis andar de bicicleta com a galera assim, levando o ET na cestinha pra levar ele de volta pra casa, cara? Tenho certeza que todos nós aqui, velho. É a inocência da criança, né? Ele é construído dessa forma. E eu acho que acaba sendo, com todos esses elementos que eu falei, trilha sonora, a questão humana, a questão dos subtextos e tudo, eu acho ele um filme sensacional. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast. Cine, seja um dos nossos patrões. Nem tudo na vida do ET são flores, né? Entendeu? Eu não sei se alguns internet que sabem, o Bruno e o Miotti já sabem, o jogo do Atari. Existia uma lenda de que a Atari, a empresa Atari, ficou tão puta que ela mandou enterrar os jogos do ET. O filme fez muito sucesso. E aí, tudo que fazia sucesso nos anos 80, a Atari mandava, vamos fazer um jogo. E aí mandaram fazer o jogo do filme do ET. Só que o jogo precisava ficar pronto em, tipo, sei lá, 7 semanas. Porque era pra lançar no Natal, porque eles não podiam perder a data do Natal. E aí fizeram o jogo a toque de caixa. E o jogo veio cheio de problema, era extremamente difícil, as pessoas não conseguiam jogar, o jogo era ruim, era uma merda a porra do jogo. E todo mundo que comprou odiou essa porra. E o jogo foi um fracasso de vendas. A Atari, que era a única produtora de jogos de videogame, que era líder do mercado, virou e falou assim, ó, Spielberg, me dá os direitos. Eu vou fazer um jogo pro Natal. E vou te pagar tanto. Aí é que tu foi o erro da Atari. Ela prometeu prometeu pagar, tipo, sei lá, 20 milhões. Eu te dou 20 milhões de dólares em vendas. Só que o jogo foi um fracasso, porque o jogo não estava pronto. Não tinha objetivo. Eles fizeram uma produção massiva pra chegar a tempo das vendas de Natal. Não vendeu absolutamente nada. No começo ele até vendeu, só que quando começou, o nego a devolver o jogo, velho. Devolveu, ele falou, velho, isso aqui tá quebrado. Isso, não dá pra jogar essa porra, e nego devolvia o jogo. As empresas não sabiam o que fazer, velho. A Atari teve que arcar com o prejuízo da produção e teve que pagar mais não sei quantos milhões, 20, vamos botar esse exemplo, 20 milhões de dólares pro Spielberg, independente se o jogo tivesse vendido ou não. Fim da história? Qual foi? A empresa Atari faliu. E aí criou-se uma lenda de que a Atari tinha enterrado os cartuchos que não venderam, o estoque inteiro do Natal do ET, em um lixão no deserto de não sei da onde, do Atacama, sei lá, lá na Califórnia. E aí, recentemente, acho que ano passado, um cara juntou uma galera pra fazer um documentário sobre essa questão da Atari, do ET e tal, e fizeram, acho que foi até um crowdfunding, pra cavar esse lixão e ver se encontrava os cartuchos do ET. O documentário tá até na Netflix, eu já assisti, é bem interessante, é bem legal. Eles cavaram o lixão e tal, não sei o quê, e o resultado eu não vou contar aqui pra vocês assistirem a porra do documentário, que é bacana pra caramba, velho. Eu acho que vale a pena assistir. Esse elenco de desconhecidos, pessoas que nunca mais apareceram, estão. Com exceção da Drew Barrymore, que depois que cresceu, não fez porcaria nenhuma, ninguém gostava dela. Aí ela misteriosamente falou que era bissexual ou homossexual, agora eu não lembro. E aí Hollywood achou que ela merecia ser uma atriz de primeira categoria. Acho a Drew Barrymore nesse filme uma gracinha, mas depois que ela cresceu, acho uma merda, velho. A mãe, que é a Mary, é interpretada pela Dee Wallace. Essa mulher fez filme pra caralho, velho. Mas até hoje. Ela tem 215 filmes, cara, no currículo. Ok, tem muita coisa que é TV? Tem, muita coisa que é filme pra TV. E tem muito filme B, velho. Tem um desse ano, Zombie Killers Elephant's Graveyard. Ela tá no Criaturas, ela tá no Cujo. Meu Deus. Que medo, cara. Ela fez muito filme de terror, fez muita série de TV, Law and Order, Plantão Médico, Ghost Whisper. Ela fez My Name is Earl, cara. Ela fez coisa pra caralho. Fez Halloween e o Início, a refilmagem. No elenco temos também o menino que faz o Elliot, que é o Henry Thomas, que também hoje ainda continua trabalhando como ator, tá fazendo a minissérie aí, chama Sons of Liberty. Participou de alguns episódios de televisão, fez um filme chamado A Semente do Mal, mas ele deu uma sumida mesmo. Tinha talento, acho que quando era criança, né? Que ele fez Dentro da Paixão, você nem lembra dele no filme. Ganhou Nova York também, você nem lembra dele. Teve um outro filme depois do ET, que foi Os Heróis Não Têm Idade, você lembra desse? Que é do videogame? Excelente, velho. Adoro esse filme. Ele fez também Fogo no Céu, cara, tá aqui. Chamaram alguém especialista em ET aí pra... Das pessoas que fizeram esse filme, acho que é que melhor se saiu foi o Peter Coyote, né? É verdade, o Peter Coyote é um dos caras que ainda conseguiu fazer coisa, tá fazendo até hoje, mas também é um cara que deu uma sumida, né? Ultimamente tá na televisão, fez muito Law and Order. Ele sempre foi um belo elenco de apoio, pra assim Sim, dizer. Verdade. Ele nunca estrelou um filme por ele. Verdade, o que eu acho interessante da participação dele, o nome dele é Chaves. Ele não tem nome, na verdade, né? Ele não tem nome, ele é o Keys. No começo, ele aparece simplesmente como um personagem de Tom e Jerry, ele não tem rosto. Só aparece as chaves balançando, toda vez você sabe que aquele cara, ele é alguma coisa importante na busca por extraterrestres ali, na busca pelo ET. Ele é alguma coisa do governo que tá procurando o ET. Só aparece o rosto dele lá na frente, quando eles já invadiram a casa e ele entra vestido numa roupa de astronauta, e aí é que dá um close na cara dele. E no começo você acha que ele vai ser um cara que vai ser meio o vilão, né? E o que eu acho interessante, até isso o Spielberg, ele foi bem, cara. Porque ele era um cara que era como o Elliot, ele revela isso pro Elliot. Eu tô esperando encontrar o ET desde que eu era criança. Provavelmente porque ele teve um contato imediato de segundo grau, terceiro grau, primeiro grau, sei lá, com algum extraterrestre quando ele era menino. Então ele entende muito o lado do Elliot, ele é muito humano. Ele deixa o Elliot chorar a morte do ET ali em cima, sabe? Ele tá preocupado também com o menino e aproveita pra dar uma chegada na mãe, né? Ele escutou com os garotos falando, né, que não tem pai, esse negócio todo, e falou, ah, vou aproveitar na mãe solteira aí, porra. Até porque aquela mãe não era nada se jogar fora, né, Com certeza, porra. Ainda mais quando ela tá lá no Halloween, porra. tá de mulher gato. Mas uma coisa interessante que eu achei dele, que o Spielberg fez, no começo do filme, quando eles estão correndo atrás da nave, tá mostrando o molho de chave. Toda hora que ele vai aparecer, só mostra a chave. E na hora que ele entra na casa, mesmo com a roupa lá da NASA, de astronauta, a chave tá fazendo barulho pra mostrar que é ele. Pra você saber quem ele é. Até porque só quando ele entra realmente é que dá um close na cara dele, né? Você já sabe quem é aquele personagem e agora é que você vai descobrir quem que ele é. Que ele não é o vilão que a gente tá pensando até agora. Só um cara que ele tá preocupado com o ET, mas ele quer estudar. Ele não quer machucar o ET. Senão ele teria avisado todo mundo lá da NASA pra ir atrás da nave, mas não, foi só ele e a mãe. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos não é nenhum santo, né? Mas acho que o personagem tinha a melhor das intenções. Apesar que se o ET caísse na mão dele, o ET ia se fufu bonito. Mas ele ia virar um sapo. Vamos sacar o menino também? Mas o menino não precisa, ele é humano. Mas bora, vai que... Não, mas tem um momento também, na hora que ele chega a primeira vez, você vai falar com o Elliot, lá com o Elliot tá deitado. Os dois estão vivos ainda, né? Aí ele quer falar com o Elliot e o cara que tá lá, o militar, fala que ele não pode falar. Ele fala, não, mas eu preciso falar com ele, sabe? Ele meio que insiste ali. Dá pra ver que ele não é o chefe do negócio ali. Isso, ele é um estudioso ali. Ele quer saber o que aconteceu, quer mostrar pro garoto que ele tá ali pra ajudar ele. Inclusive, ele não era nem militar. O cara não é militar, mas a organização que tava ali na casa do Elliot era militar. Toda militar, exatamente. Inclusive, os médicos eram militares. Aquela cena dele chorando em cima do ET, quando o ET volta, cara, toda vez meu coração dispara e minha garganta embola. Aí, quando o ET volta também, aí ele, não, não, não, ele fica num cinismo do caralho, Elliot. Não, não, volta. Tanto que no documentário, tem até o Spielberg falando pra ele exagerar mesmo. Na hora que ele faz isso, que ele sai chorando, ele vê até a planta depois crescendo, e ele dá mais outro berro. Que ele vê a planta e ele faz assim, ah, ha, ha, ha, ha. O Spielberg fala, corta e começa a rir, falou, sensacional, faz só de novo porque eu quero garantir. Inclusive o Spielberg liberou muito os atores mirins para improvisarem, viu? Tem muita coisa ali de conversa que é improviso entre eles. A cena que o irmão dele vê o ET a primeira vez, foi a primeira vez mesmo que viu. Foi a primeira vez que ele viu o boneco, eles fizeram algumas coisas pra assustar, né, que entra a menina e dá o grito, não sei o quê, e ele não sabia que as prateleiras iam cair. Então, naquela hora que ele encosta e a prateleira cai, o susto é real. O Spielberg tinha a manha de fazer isso, né? Ele gostava de fazer essas porra. Contatos imediatos, porra. No Contatos Imediatos, a gente já falou sobre isso, né? A Drew Barrymore, depois que ela fez o ET, ela continuou na carreira de atriz, mas nenhum filme teve tanto sucesso quanto ela no ET. E ela teve uma história de drogas pesada, cara. Ela foi internada várias vezes e tudo. E ela começou a voltar em 95, quando ela fez o Batman Eternamente, que ela fez uma pontinha. Aí depois ela fez o Pânico. E aí ela voltou com maior destaque no Afinado no Amor. Daí pra frente, cara, ela só fez filme de comédiazinha romântica. Até hoje, cara. Ela só faz isso. Mas no ET ela foi muito bem. Mas no ET ela tá fofíssima, cara. Pra uma criança de 6 anos, ela tá atuando bem. É porque o Spielberg conseguia isso, né? Ele é conhecido por conseguir trabalhar bem com crianças, né? Por tirar o melhor das crianças, torturar. Mas o que eu acho interessante, ela falando no documentário, de que ela tinha noção de que o ET era um boneco, mas ela mesmo assim o tratava como se fosse um membro do elenco, entendeu? Então ela conversava com ele, ela, sabe, assim, coisa de criança, cara. Ela acreditava na magia, eu acho. É tanto que ela que ensinou ele a falar, né? Isso, a cena que ela ensina ele a falar é muito boa, cara. E ela tá muito natural. Eu acho que ela nunca foi tão boa atriz quanto nesse filme. Porque ela tá muito fofinha e muito natural. E ela fala assim, na hora que o menino chega, o ET fala, Elliot. E ele, o quê? Aí ele olha assim, o ET responde, Elliot. Aí ela, fui eu que ensinei. Aí ela fala, be good, fui eu que ensinei isso também. Nossa, não! Elliot, yeah. Elliot, Elliot. Fui eu que ensinei a falar. Agora ele sabe falar. Olha só o que ele trouxe até aqui em cima sozinho. Pra que ele precisa disso tudo? Elliot. E você pode dizer isso? Pode dizer ET? ET? ET. ET, ET, ET. Seja bom. Seja bom, fui eu que ensinei isso pra eles. Aí tem uma cena, cara, que eu achei fantástica. O Spielberg falando no documentário que a cena em que eles estão usando o desfibrilador no ET, ele disse que ele botou a Drew pra assistir a cena e ficou filmando ela. E ela lá naquele negócio, vendo que estão tentando de tudo, ela não sabia que eles iam usar aquele negócio. Ela nunca tinha visto isso na vida dela. E aí quando eles usam um negócio que o ET pula, ela pula também, sabe? E aquela foi uma reação totalmente natural dela, e ela pula e automaticamente cai no choro. E foi um choro completamente real. Porque ela achava que aquilo ali tava matando o ET. Ela não conhecia aquilo, né? Depois que ela ficou, quando cresceu, claro, que soube que aquilo ali era pra ver se ele voltava à vida. É muito foda. Jeito old school de fazer cinema, velho. É mais um detalhezinho que faz o filme ser tão bom. Eu preciso falar de mais uma pessoa do elenco, Miotti. Com certeza. Precisamos falar de Erika Eleniak. Com certeza. Já falamos dela antes. Já falamos dela quando? Ela não aparece. Aparece a Playboy dela no Esqueceram de Mim. Ah, é verdade. Esse é o Miotti que eu conheço. No ET, ela faz a menina que o Elliot dá o beijo. Isso, a Pretty Girl, que chama, né? Que era a menina que tava interessadíssima pelo Elliot, sei lá por quê. Ela só tá ali pra isso. É bem rápida a participação dela. Mas o negócio, essa mulher cresceu, velho. É, encorpou, ficou grande, ficou com formas. Foi parar no Baywatch, cara. Não, antes disso, ela foi parar na Família Buscapé. Não, é depois. Família Buscapé de 93. Mas antes de ir pra Família Buscapé, ela participou do filme chamado A Força em Alerta, com ninguém mais, ninguém menos do que o Steven Seagal, seu amigo Calaveira. Ô, falo com ele todo dia. Força em Alerta, ela sai de dentro do bolo, velho. Meu Deus, peraí. YouTube... Força em Alerta, Erika Eleniak, ela sai de dentro do bolo, só de biquíni, eu acho. E tem um outro filme chamado Uma Loira em Apuros. Esse filme, Uma Loira em Apuros, ela tá pesado pra um cara lá, velho. A minha te achou. Não, achei outras coisas. Aí. Eita! Eita! Peraí, deixa eu adicionar a Lorena na conversa aqui. Em 2002, Spielberg escutou George Lucas, né? A porra do caralho daquele gordo pelicano filho da puta. Fez uma versão especial aí, botando o ET digital, trocando algumas coisas no filme, tirar a arma e botar o walkie-talkie. Isso é o de menos, cara. O que é demais é substituir o boneco por um ET mal feito digital, velho, que... Não foi toda hora, né? Em alguns momentos só. Sim, pois é, e ficou esquisito, cara. A única coisa boa dessa versão é a cena da banheira que eu comentei, que eu acho uma cena bacana. É, que ele acrescentou essa cena da banheira, tem a cena da mãe pegando ele de carro, né, o irmão e a irmã, né, do Elliot. E tem também uma versão excluída, além dessas duas, que não foi nem pra versão de 2002, que é o Harrison Ford aparecendo, assim, aparecendo, ele tá ali, não mostra a cara dele, né? Ele é o diretor da escola do Elliot. Dando um esporro no Elliot, que soltou a porra dos sapos, enquanto o Elliot espera a mãe chegar. E aí a cena é interessante porque, ainda naquele negócio da conexão entre o ET e o ET em casa tá fazendo levitar os materiais que ele precisa pra fazer o telefone Minha Casa, né? E aí ele tá levitando uma coisa em casa e o Elliot levita na cadeira, no escritório do diretor. O diretor tá de costas e a cadeira levita. Uma cena que ela tá servindo pra realçar a ligação psíquica, mental, enfim, a ligação que o Elliot tava tendo com o ET, né? Porque eles realmente estavam se unindo, assim, de uma forma muito forte, né? Por exemplo, outra coisa também, apesar que isso aí foi um pouco didático, mas enfim, não importa. Também foi uma coisa muito bem feita, que é o fato do ET morreu, entre aspas, a flor morre. Quando o ET voltou, a flor voltou também, e voltou exuberante. Voltou mais bonita do que nunca. Ela volta, assim, bem florida, bem coloridona mesmo. Mas não é tão didático, porque na hora que o Elliot olha que a flor tá voltando, ele tá percebendo que o ET voltou. Tudo bem, antes foi aquele negócio, ah, mostrando que quando ele tá morrendo, a flor tá caindo. Mas na hora que a flor tá voltando, só a gente tá sabendo que o ET voltou porque a gente viu. O Elliot não tinha visto o coração acendendo. A gente viu, ele não. Ele só viu quando a flor tava crescendo de novo. E aí ele volta lá, abre, e aí o ET, ET, telefone, minha casa, minha casa, minha casa, minha casa, minha casa. O ET fica maluco, né, velho? É porque, na verdade, o que ele tava falando era que ele tava sentindo a aproximação da nave, né? Sim, exato. Mas ele fica muito excitado, velho. Sério, ele fica, ET, minha casa, minha home, home, home, ET, ET, ET. A gente botou esse link aí no post da cena do Harrison Ford, nesse mesmo vídeo aí, tem uma outra cena também que, graças ao bom Deus, o Steven Spielberg viu que não precisava, que era uma cena que era depois da nave do ET ter ido embora. O Elliot tá em casa junto com a mãe e o Elliot fala alguma coisa do tipo, ah, ET, eu vou pensar em você. Faz tipo uma reza pro ET, sabe? E aí a câmera vai subindo, a família começa a ficar uma família feliz. Parece final de série da Globo, cara. Foi muito estranho mesmo. E aí sobe e aí você vê que em cima da casa tá o comunicador do ET. Seria uma ideia de que o Elliot ainda estaria se comunicando com o ET por meio daquele comunicadorzinho. Isso aí, na verdade, tá mais com cara de tipo sequência, sabe? Ainda bem que o John Williams fez uma música que não coube no filme e o Spielberg teve que cortar. Esse filme, tudo que vocês gostam, vocês têm que atribuir ao John Williams, não é o George Lucas, não é o Spielberg, não é o Coppola, não é esses caras não, meu irmão. O John Williams, ele é o diretor desse filme. Ele é a mente por trás desse filme. Ele é o diretor, é ótimo. Ele é o diretor através da música. Tem uma coisa espetacular no Blu-ray e no DVD, nesse lançamento de 2002. Pra mim, isso foi a melhor coisa que aconteceu no lançamento de 2002. Sem dúvida. Melhor do que botar cena, do que botar o ET digital, do que trocar a arma pro walkie-talkie, foi isso aí que o Miotti vai falar. Não lembro quem foi que falou com ele, teve a ideia. Deve ter sido a Kathleen Kennedy, não lembro agora quem foi. Que chegou pra ele e falou assim, se você tocar a trilha sonora enquanto passa o filme, ele achou sensacional. Ele falou assim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas sensacional. A gente percebe pelo documentário que fizeram lá, né? O vídeo tem mais ou menos 20 minutos, mas é espetacular. Ele fez isso no original? No lançamento de 2002, né? Esse relançamento, a orquestra tava lá no teatro e botaram um telão nesse teatro, que tinha 6 mil pessoas, não era isso, Bruno? É, por aí. 6 mil, 7 mil pessoas no teatro pra assistir o filme, enquanto ele tocava a trilha sonora. O filme passava normal, só que a trilha sonora estava sendo ao vivo. Sensacional. Se o meu já se peida todo, indo escutar a Filarmônica dos Surdos aqui em Brasília quando dá esses negócios daqueles toques. Imagina o Miotti e o Brunão, internéticos, indo assistir o John John fazendo isso ao vivo. Nossa. Pai, nem fale. Eu não ia nem ver o filme. Eles iam tocar poeta um pro outro assim, velho. Uma loucura, sabe? Ah, ia ser gore total, velho. Recomendo todo mundo comprar esse Blu-ray pra ver esse documentário aí, que vale muito a pena. Pena que a gente não tem ele todo, né? Só que eu acho, se não me engano, a versão em DVD tem o áudio dessa orquestra tocando. Inclusive no final, quando a nave vai embora e tem o último acorde, você escuta as palmas. Eles gravaram realmente ali ao vivo. Mais uma curiosidade que eu acho interessante, o Spielberg fez o filme, todas as cenas, na ordem cronológica, pra invocar uma resposta real dos atores, principalmente as crianças, quando o ET fosse embora no final. Então todo mundo tá mega choroso no final, porque eles sabem que vai ser a última cena com o ET, e que eles vão ter que se despedir realmente do ET, porque o ET é só um boneco e tal, e eles foram a família ali por 6 meses, né? A gravação foram 3 meses. Assim, foi 3 meses porque os garotos não podiam filmar o tempo inteiro. Quais são as cenas favoritas de vocês? Difícil falar, né? Porque tem muita cena legal nesse filme. Eu gosto da cena que o Elliot leva as coisas pro ET e ele se machuca na Serra Dentada. E aí vem o ET com o dedo brilhante e cura ele. Aí você descobre que o ET, ele é um ser meio mágico, né? Ele tem um Jedi, né? Já tinha telecinese. E será que ele é um Jedi? Porque ele tá no Star Wars, tá, né? No episódio 1. Tá lá no episódio 1, lá no Senado. Mas o que eu acho mais legal dessa cena não é nem só essa parte do dedo, encostar e curar e tal, é que a mãe tá lendo pra filha o Peter Pan, cara. O Spielberg sempre fez isso nos filmes dele, nos bons, né? Você vê esse mesmo tipo de linguagem, de metalinguagem, no próprio Contatos Imediatos. É o Pinóquio. A última música, é a música que compõe toda a trilha dos ETs, é o Pinóquio, é a trilha do Pinóquio, né? Não, é engraçado que o Spielberg até fala nesse documentário aí, que esse filme tá muito parecido com Disney. Sim, esse tá filme mesmo. É bem Disney, é. Tem muita mágica, né? Muita magia, o negócio da magia, né? Da inocência, né? Uma cena que eu acho muito boa, os dois irmãos estão saindo com o ET, como se fosse fantasma, né? Começa a tocar música, começa a tocar um tema, ele vê o Yoda. Aquilo ali, o pessoal fica falando hoje, ah, porque já tava tudo certo que o ET é um Jedi. Porra nenhuma, aquilo ali foi uma homenagem, e o George Lucas fez outra homenagem ali também, botou o ET lá. É isso, o pessoal fica inventando moda aí, não, que não é. Aí, toca o tema do Yoda nessa hora, bem rapidinho. antes deles saírem de casa, quando a mãe vê os três e ele tá fingindo que é a Gertie, a mãe dá um piti, né? Ela fica loucaça, quer tirar foto e tal, sai rindo e o ET olha pro mais velho e ele tá com a faca atravessada na cabeça, assim. Eu tive uma faca dessa quando era moleque. Ele faz, ai, e aí ele quer curar o irmão e o irmão fica, para, é de mentira, caralho! Aí a mãe tira a foto, o ET cai por causa do flash. É uma cena muito divertida, cara. Então depois que eles estão lá, que eles viram o pôr do sol, né, que estão andando assim, aí ele fica só ele e o ET, pega a bicicleta e começa a andar. Aí dá aquela surpresa de todo mundo que o ET faz a bicicleta voar, né, e tem a cena da lua, tocando a música do John Williams, né, pra emocionar todo mundo. Aquilo ali é muito foda. Essa cena ela é icônica, cara. Ela já é um clássico do cinema, né. 200 anos de cinema aí já é um clássico fácil. E o que eu acho interessante dessa cena também é na trilha sonora, o próprio John Williams fala isso no documentário, que é o seguinte: durante o filme todo ele vem te preparando pra essa cena, pra hora em que a música vai crescer e que você vai ouvir o tema do ET completo. Porque ele vem te mostrando o tema do ET, pedacinho aqui, pedacinho ali, pedacinho aqui, pedacinho ali, mas nunca é a parte inteira, o tema completo do ET. E aí ele guarda exatamente pra essa hora. Porque ela vem, tenenenenene, parece que ele tá andando de bicicleta e tal, não sei o que. E ele entra na floresta, ainda tá um temazinho bem calminho e tal, não sei o que. E aí o ET começa a desembestar, ele dá aquela corrida e você sente que a música vai crescendo. E aí, de repente, cara, o estúdio pediu pro Spielberg fazer uma continuação, mas ele tentou, ele fez de tudo, ele falou assim, como eu vou fazer isso? Não consigo, não tem como fazer. O filme acabou ali, o filme perfeito é isso aí, e não teve continuação, ainda bem. Daria pra você explorar mais a cultura dos ETs, entendeu? Eu podia explorar mais a questão da cultura, daquela civilização. Muito provavelmente isso não deveria conseguir ser feito. Mas quem quer ver isso, né, cara? Ah, quer, cara, todo mundo quer, velho. Aquela relação... É porque a história não é essa, a história é a relação dos dois, né? A história deste filme que nós estamos falando hoje é essa. Nada impede que se pudesse contar uma outra história, não só sobre a relação do Elliot com o ET, mas de repente falando sobre o aprendizado do Elliot. Podia usar, por exemplo, olha como nossa civilização é, ela respeita mais o ambiente e tal, não sei o que. Aí sim, dava pra fazer até que dava. Só que o Spielberg, ele nunca foi muito bem fã de continuações. A única continuação que ele fez foi o Indiana Jones e o segundo Jurassic Park. Eu gostaria de ver mais do planeta do ET, eu gostaria de ver mais da civilização do ET. Eu acho que seria legal. Sabe por que eu acho que não, cara? Porque aquela jornada tá completa. Os dois, eles precisavam se ajudar naquele momento. O Elliot precisava de um amigo durante aquele ano da vida dele, cara. O ET precisava da ajuda do Elliot pra quê? Pra voltar pra casa, sabe? The circle is now complete, sabe? Não precisa você continuar, cara. Até porque o ET vai estar sempre na memória do Elliot e na nossa exatamente por conta da última cena do filme, cara. Quando o ET fala, vem, o Elliot fala, fica, e aí o ET brilhantemente, cara, ele fala, eu vou estar bem aqui, e bota o dedo na cabeça do Elliot, cara. E ele fazendo isso, ele tá falando pra gente, pros espectadores, pra quem se conectou com o ET, como o Elliot se conectou, que ele vai estar sempre na nossa memória, cara. E não é à toa que a gente tá aqui falando de um filme de 1982, cara. E que tocou o Miotti, que tocou o Brunão, que tocou o Calaveira e tocou milhares de pessoas. E até hoje é um filme único que não precisou de continuação, exatamente porque o ET esteve sempre aqui. Tá querendo terminar o programa com uma música do... Não, eu sou foda pra caralho, vocês vão se fuder, velho. Não, você tá querendo terminar o programa com aquela música do Padre Marcelo Rossi, ele está aqui, ele está... Não, porra, que ele está aqui, eu quero que ele termine com a música lá da última cena do ET, que ele vai embora e ele se despede do Hélio, que é uma cena lindíssima, a melhor cena do filme, cara. É, mas você se fudeu porque você fez todo esse rodeio pra tentar fechar o programa de uma maneira emocionante, só que eu vou retomar o programa porque eu não falei a minha cena favorita. Não, tudo bem, o Miotti, depois ele edita. Eu boto antes o que você falou. Vai, vai, termina agora, cara. A minha cena favorita... Toma no cu. A minha cena favorita é o final mesmo. Vai, vocês não vão falar nada não? Vai falar nenhuma gracinha não? Acabou o bloco, vai começar agora o programa. Ah, mas é que o Bruno geralmente fala alguma coisinha no final. Ah, é pra eu falar alguma coisa? Ah, fala. É, deixa eu pensar aqui. Seja bom. Caralho. Tu viu dublado, né? E I rest my case, falou, tchau, fui. Calaveira está fora do prédio. Assim, não tô criticando, não. Eu tô fazendo uma análise. Não tô criticando. Não acho ET ruim. É só uma análise. Não, calma. A gente nem começou ainda, cara. A me bater, né? Eu conheço vocês dois, cara. Não, relaxa. Eu não vou te bater, não, cara. Você tem direito a ter sua opinião. Apesar de ser uma opinião de merda. Mas, enfim. Você tem direito a ter sua opinião. Eu sabia que você ia falar isso. Não, eu posso ter direito a minha opinião de merda, porque eu aguento as suas há muito tempo. Isso, então, pode ter, cara. Pode falar as merda. As do Miotti, então... Sabe o que ela me lembra, cara? Aquela aqui do Brasil que era peituda, que era namorada desses pagodeiros esquisitos. Mary Alexandre. É, parecida mesmo. Parecidaça. É mesmo. Muito parecida. Os peitos parecidos também. Pois é, os peitos parecidos mesmo. Mary Alexandre. Olha aqui, ó. Achei aqui a cena no YouTube. Eu não sei se tá censurada, mas enfim. Eita porra. Eita porra. Ah, achei aqui no X-Videos, pô, um monte de vídeo dela. Oh, e esses quadradinhos pretos aqui? Ah, velho, não tem culpa, YouTube. Tem um monte de coisa no X-Videos, depois vocês veem. Não, depois não. Caralho, meu. O Miotti já vai na raiz, né, velho? Miotti, tem muito coisa de X-Videos aí, viu? Vai lá, pode ir. A gente no YouTube, o Miotti já tá onde, né? Miotti já tá na Deep Web. Pera aí, vou achar essa porra. Pera aí, dá 3 minutos aqui. Tem um filme dela que em português chamam A Loira em Apuros, em inglês é Chasers. É esse que eu mandei aí agora. Excelente esse filme, velho. Beijo gregão, hein? Pera aí, deixa eu ver se a Lorena tá online. Ei, vamos parar de se masturbar e voltar pro filme? Voltar pro programa, bora? De que a gente tava falando mesmo? Dela! Dela, vamos puxar outro tópico aqui agora aí. É o quê? Miotti até enrolou a língua pra falar. Vamos disparar agora, porra. Vamos puxar ali, vamos lá, vamos. Tá, deixa eu puxar aqui então. Puxei. Puxei isso, puxa assim. Ai, peraí. Assim, vai. Pode puxar. Puxa massa. Puxa que eu sei que você gosta, cachorra. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões... Daniel Alexandre Moreira. Eduardo Gurgel. Kleber. Alexandre Polizel. Rodrigo da Silva Vaz. Diego Borges. Andréia de Oliveira. Marcelo Torres de Albuquerque. Felipe Aluoto.